rouquidão estranha. Olá, boa noite. Bem-vindos. Dupla hora, variado 25. Pontinha da antena radar 97.8 MHz. Emissão também para ouvir online, www.radarlisboa.fm. Vou apenas lembrar que o regime de Viriato 25, a nova toca de lobo por aqui na radar, é 23:01 da manhã. Mas ficou lembrado o tempo. Tal como o tempo também, surgiram os sons inaugurais da dupla hora de hoje, Santa Apolónia. do mês de agosto, feriado 25, 9, Toca do Lobo, noite dentro na Radar 23, 1 da manhã, neste caso uma emissão quinta para sexta-feira. A mostra de autor para o Santa Polónia não tem genérico, tem os títulos mal escritos, conseguimos perceber este Go, Fight, Win, que inaugurou a dupla hora de hoje. Bem-vindos. E se o nosso CD player, o tal, se portar bem, J.J. Cale, Down to Memphis, hi. Well, I'm going to Memphis with my heart in my hand. Find me a frisky woman that don't need a loving man. I'm gonna tell her what she wants to hear. I'll be a kissing soft and low. Yes, I'm going down to Memphis. 25, a nova Toca do Lobo em plena radar, edição quinta para sexta-feira, pontinha da antena 97.8 MHz, entre soltas, quando o primeiro objetivo é chegarmos à primeira rubrica fixa, o Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão às 23h30, Animal Collective, My Girls, também. Ear Sayer. Sunrise. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. O Tira-linhas vem daqui a pouco, 23h30, habitualmente, como costuma acontecer nas noites de Viriato 25, com Ana Cristina Ferrão. Pink Mountain Tops. Chama-se Axes, Thrones of Love, assinado por uma velha descoberta nossa noutras noites e noutras paragens para os Pink Mountain Tops. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. 97.8.

Auto 25 de noite, quinta para sexta-feira, pontinho da antena radar 97.8 MHz, as saliências habituais, também às rubricas da radar, como o palco radar e o álbum de família, mas daqui a pouco foram The Veils, Sit Down by the Fire. Walking with me. 97.8. Where did all the love go? É aperitivo para os Kasabian. Viriato 25 já, muito perto da nossa habitual inclusão 23 e 45, da colher de blues. Foram os Kasabian, Where Did All The Love Go? Doug Paisley, What About Us? o som dos Vetiver, Roland Babe. É a noite dentro da Radar com o feriado 25, a nova Toca do Lobo. Then I don't want. Soltas de feriado 25 antes de chegarmos à habitual tarefa da colher de blues, Doug Paisley, What About Us e Roll On Babe para os Vetiver. Este 45 hoje, um pouquinho mais tarde, esta semana, Southside Lady, Coco Taylor. I love a lover like you because she sure knows what to do. Feriado 25 de noite, dentro no radar até à 1 da manhã. A colher de blues alimentada esta semana com Coco Taylor e excertos do álbum Southside Lady. Aliás, ela que nos vai fazer companhia de mão dada até à meia-noite. Feriado 25 de segunda a sexta, o que dá também um terço a sábado, 23, 1 da manhã. A nova Toca do Lobo. We have a young lady. She also sings the blues. She has quite a few recordings out in the States, and she's doing real well. Better known as Miss Coco Taylor. I hope you can dig it as much as we do. It goes something like this. This is called Wonder Why. Thank you.

Feriado 25, duas semanas, esta é a segunda indicatória no palco radar da Radar, bem entendido, para o Woodstock 40 anos sobre o mítico festival. Esta semana recuperações da edição de 1994, do que recuperamos por aqui, Biko, a indicatória ao mártir sul-africano Stephen Biko, por Peter Gabriel. E para recuperar almas, para quem ficou muito sentido por não conseguir ouvir inteirinho o tema de J.J. Cale, Down to Memphis, aqui fica a tentativa de reparação, mas juntamos sempre as mãos, já sabem como. Well, I'm going down to Memphis with my heart in my hand. Find me a frisky woman that can need a loving man. I'm gonna tell her what she wants to hear. I'll be a kissing soft and low. Yes, I'm going down to Memphis. Ain't got too far to go. Yes, I'm going down to Memphis, ain't got too far to go. Ain't no detours on my pathway, no crossroads I can see. I've been going down to Memphis, Memphis, Tennessee, with those ever-loving women. The reason that I know, yes, I'm going down to Memphis, ain't got too far to go. J.J. Cale, Down to Memphis, desta vez parece ter corrido bem.

4:25 é o Nova Toca do Lobo na Radar, 23:01 da manhã, de segunda a sexta, dá também terça a sábado, These Are My Twisted Words, Radiohead. Os Sétima Legião são um dos nomes mais importantes na modernização da música portuguesa na década de 80. Esta semana, o álbum de família viaja até 84 para recordar, ou quem sabe descobrir, uma obra essencial da nossa música, A Um Deus Desconhecido. Este é o disco que revela os Sétima Legião como grande força criativa, capaz de aliar referências do rock que então chegava de fora com as palavras e musicalidade de Portugal. Sétima Legião, A Um Deus Desconhecido, esta semana, no álbum de família. Essencialmente, bem dito, Tiago Castro, com o álbum de família, Sétima Legião, A Um Deus Desconhecido, ou onde nós estávamos nessa altura. A recuperação inteira próxima na Antena Radar acontece domingo, a um horário convidativo, meio-dia. Depois, à noite, na altura em que Viriado 25 termina, habitualmente à segunda-feira à noite, álbum que vale a pena voltar a ouvir, Sétima Legião, A Um Deus Desconhecido. Estamos muito pertinho, entretanto, de visitarmos ou encontrarmos uma outra clássica, Kate Bang, no Boomerang, mais daqui a pouco. Até já. folgam os espíritos. Toca do Lobo, 23, uma de manhã, segunda a sexta, que dá também um terça a sábado, é a penúltima rubrica fixa, é cumprir-se por aqui. Desculpem, o Boomerang, esta semana alimentado com a alegria, o talento, o fetiche constante de Kade Lang. Things start to surface and tears come on down, the scars of a childhood in a small town, the hurt she pushed inward. Now she'll do some talking, but he'll never know. Tables have turned out with a child of her own, but she's blind to press. What's taught is what's known. Numbed by reaction and stripped of all trust, a young heart. Just a family tradition, the strength of this land, where what's right and wrong is the back of a hand, turns girls into women, a boy to the rights of the children have nowhere to stand. The rights of the children have nowhere to stand. Memories of children. have nowhere to stand. No, the rights of the children have nowhere to stand. We'll go downtown, done upright. Tap our toes, shuffle those heels. When we dance, I know it's real. I'm in love, L-O-V-E, love. Dippity do my hair to style. Study the mirror for a while. Take you home to wine and dine. I'm in love, L-O-V-E, love. Swing your partner, swing them high, Alleman left and leave them semana em Viriato 25. É uma montanha de emoções, ritmos, energias. Cadillac Reincarnation. Hoje os temas Nowhere to Stand, Friday Dance, Promenade. E para não roubar assim tanto tempo a este Got the Bull by the Horns, vamos voltar atrás um pouquinho. Casey Lang, Reincarnation. António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Entretanto, também há soltas Sean Riley and the Slow Riders. This woman is crazy, comes around now and then and shouts some words at me. I can't remember where we met. Up north near the border, down south by the sea. She's wrong most of the times, but it's the times when she's right. really gets to me. So I pray not to see her again every time she comes around. Oh, I pray, hey, not to see her again every time she comes around. But I know it's not gonna be easy. I don't know where she is now. She always finds a way to find. I can't run away. There's no way out. No way I'm gonna stay another day. So I final de Viriato 25, a nova Toca do Lobo no radar, edição quinta para sexta-feira. Sean Riley and the Slow Riders. Há ainda na ponte de língua a cumprir daqui a pouco. E também mais uma solta, Change of Heart. Entregue a El Perro del Mar. Thank you.